amigos têm, o jogo continua, a virada. Ai. E foi dos becos que nós veio no jet, pique o samurai da lama, pai inflama, toma a cena lá Obama. Poder pra nós, por nós é o que há, morojão, acorda em Acatá. Ligamos piriri os primo, bolamos planos fino, feroz objetivo, terror dos inimigos. Mão branca corre, os pretos se envolvem, da oeste até a norte, tamo pra testar a sorte. A RP time, de bandoleiro, bonde sem freio, na pista os mais maloqueiro. Os brancos entram em choque, voa Nike Shox, os pretos boladão de Mercedes, ele se morde. Nas marginais nós sumiu a mil, nem fio, Zé Porva subiu, tá solto o canil. E da lama, nós que tá pra catar os diamantes, embursar, chavão no jogo apostar. Grana, fama, corre, se joga. De onde nós vem, a meta é sair da lama. Sem desandar, sem desandar, sem desandar. Minha vida não desandar. Grana, fama, corre, se joga. De onde nós vem, a meta é sair da lama. Sem desandar, sem desandar, sem desandar. Pra vida não desandar. Sem tempo pra papo furado, ideias e trocados, tá mó mamão eu cato, liga esse som no talo. Grande estilo, vamos descer, Guarujá gastar, fazer rainha as preta ao bar. Sem miguelagem, carai, se dá bem, colar de benzen, leva uma sem pagar pra ninguém. Sem esquecer, é de onde vem, nem que a pista tá uma uva, se cortar o igual. De onde vem, é sem caolho no retrovisor, foco na visão, na contenção, no vapor. A meta é de os blin, ostentar os brinquedinhos. Sem mosca, quer testar fim, pode vir. O gueto reduto, o preto luto, veste fruto daquilo que o governo não investe. Da oeste, ninguém se mexe, é kick crack, jogada de mestre, ARP no jet. Grana, fama, corre, se joga. De onde nós vem, a meta é sair da lama. Sem desandar, sem desandar, sem desandar. Minha vida não desandar. Grana, fama, corre, se joga. De onde nós vem, a meta é sair da lama. Sem desandar, sem desandar, sem desandar. Pra fita não desandar. Não, não pode desandar, pra fita não berrar. O torro nós guarda e veste pra dobrar. E o Zé Povi de olho, e nós cresce os olhos. Os filhos chupa lata, nem vê o rabo que corrói. Mas quem vem de lá, sabe que é poucas mesmo. Nas ruas e pá, cada um cada vai vendo que ramelô é checkmate, que a vida não corteja aquele que for covarde. Do fundão pro mundo nós tá 18 quilates, vira lata na night, potente nos grave nos mic. No trâmite nós conta as notas e trama, banca e chama os nossos pra ficar pampa. Sei que dinheiro faz homem de bem corromper, dinheiro faz mulheres de bem se vender. Viu metal pra quê? Ambição prevê a queda, a ruína de quem almeja o poder. Grana, fama, corre, se joga. De onde nós vem, a meta é sair da lama. Sem desandar, sem desandar, sem desandar. Minha vida não desandar. Grana, fama, corre, se joga. De onde nós vem, a meta é sair da lama. Sem desandar, sem desandar, sem desandar. Pra fita não desandar.